envolve o meu coração. Sinto que é você falando pra mim, sussurrando quente entre os dentes, letras tão gentis. Até vou acordar pra não esquecer palavras que eu sei de cor por ter você. Enquanto o sono é pouco e o sonho é bom, eu entendo essa canção. Da janela, a cidade acordar, mas dentro do quarto escuto você que como um anjo ensina ao respirar desse jeito mansinho e hálito doce, entregue a amar e ao me abraçar apaixono ainda mais. Mas se não me levantar e escrever, diz.